Aqui estão os resultados, comandante. Os fiscais chegaram à conclusão que o voo valeu mesmo. O aeroclube vai conceder um certificado dizendo que o senhor estabeleceu o primeiro recorde de aviação do mundo. Oui, mademoiselle Laura. É uma boa notícia para a ciência aeronáutica, para o mundo e, sobretudo, para o nosso Brasil. Parabéns, comandante. O voo foi um sucesso. Tá todo mundo querendo te cumprimentar. Grato, monsieur. Comandante, será que o senhor podia me explicar uma coisinha antes? Pois sim. Eu queria saber como é que essa geringonça voa. Física, ma petite Laura, física. Para que o avião voe, é preciso gerar uma força que compense seu peso. Essa força é a sustentação gerada pelo avião através do ar. Para que isso ocorra, obviamente, precisamos de potência. No caso do nosso 14 bis aqui, gerada por um motor a combustão interna. Eu já contei a história do motor? Comandante, continue. Tem a sustentação... Pois sim. A sustentação é então o resultado do deslocamento de ar causado pela asa. Você se lembra do que Newton disse de ação e reação? Pois bem, a asa joga o ar para baixo graças ao deslocamento da aeronave gerado pelo motor. Portanto, pelo movimento. Então, podemos considerar que tem uma força atuando para que o ar seja encurvado para baixo, ou seja, temos uma ação. Uau, que legal isso! É, monsieur, mas retomando, se temos uma ação, teremos uma reação, que é a força igual, mas em sentido contrário sobre a asa, ou seja, para cima. Então, como dizia minha irmã quando jogava tômbola na quermesse da fazenda, bingo! Temos a sustentação. Nossa, que legal! Mas se o ar é tão leve, como é que pode gerar tanta força? Para que funcione, precisamos que a asa desvie uma quantidade bem grande de ar para baixo. Ou ainda que esse ar seja desviado com muita velocidade. Se pensarmos no que Newton disse de novo, só que agora na sua segunda lei, teremos que a força é igual à massa vezes a aceleração. É, uma vez ele me disse isso mesmo. Você conhece esse Newton? Marquinho! Deixa o comandante falar. Então, pensando nos termos dessa lei, teríamos que a sustentação é proporcional à quantidade de ar que é deslocada para baixo da asa, ou seja, a massa, vezes a velocidade com que esse ar é deslocado para baixo, ou seja, a aceleração. Além disso, quando o ar é empurrado para baixo, ele puxa mais ar que está acima dele. Dessa maneira, a pressão do lado de cima da asa fica menor do que a de baixo da asa, o que também ajuda a sustentar o voo. Nossa, impressionante. Parece mágica. Mas não é, seu bobo, é ciência. Comandante, olha lá, olha lá. O pessoal tá vindo para comemorar o voo com o senhor. Vamos então. Comemorarei antes que os homens acabem por usar minhas invenções para fazer o mal. Ah, comandante, não fica assim. Eu tenho certeza que o Leonardo deve estar orgulhoso do seu voo. Que Leonardo, ma petite? Leonardo da Vinci. Santos Dumont estava certo. Apesar do avião ter sido utilizado com finalidades nobres, também foi e ainda é usado para fazer mal. Já na Primeira Guerra, o inventor viu seu invento sendo utilizado para matar. O alegre Albertinho, que sorria voando com os pássaros, foi ficando cada vez mais triste. Morreu em 1932, desiludido ao ver aviões sendo utilizados em combate durante a Revolução Constitucionalista. No dia de sua morte, o general Vaz Monteiro ordenou que todos os aviões abandonassem o combate. Uma trégua em homenagem ao grande inventor. Pelo menos no dia de sua morte, sua maior invenção não seria utilizada para matar outras pessoas. Então, Laura, aquele ali é o Tesourinha. Daqui a pouco começam a chegar as andorinhas, que são as aves migratórias. Ai, chega, Marquinho, tá bom, vamos, vai. Eita, achei que você gostasse de ver os passarinhos voando. Ah, eu gosto, mas chega de ficar aqui parado, vai. Vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer o quê? Uma pipa. Ah, eu adoro fazer pipa. Posso te ensinar. Mas pena que a gente não pode voar nela, né? Marquinho, se você realmente quiser, você consegue. Você nem imagina como é. Como diria Santos Dumont, as coisas são mais belas quando vistas de cima. Se você quer saber mais sobre as verdades inventadas da Laura, entre no seu blog e acompanhe por lá os textos de nossa querida personagem em suas reflexões sobre suas experiências imaginárias e os personagens que encontrará ao longo da nossa radionovela.